esse meu trabalho, digo, é minha diversão. O meu mundo colorido, minha ilusão. Faço do meu canto forte um grande lazer, e da dança no compasso fonte de prazer. Sou capaz de ser feliz com minha profissão, se tocar o canto e danço com muita emoção. Sou capaz de ser feliz com minha profissão, se tocar eu canto e danço com muita emoção. Como é bom fazer na vida aquilo que se gosta. Além de cantar ser bom, o resto não importa. Vou chegar a todo canto com minha canção, e no palco vou passar toda a minha emoção. Sou capaz de ser feliz com minha profissão, se tocar eu canto e danço com muita emoção. Sou capaz de ser feliz com minha profissão, se tocar eu canto e danço com muita emoção. Como é bom fazer na vida aquilo que se gosta. Além de cantar ser bom, o resto não importa. Vou chegar a todo canto com minha canção, e no palco vou passar toda a minha emoção.